Ô Júlio, cala a boca, a gente tá conversando, dá licença? Júlio, não tem nenhum Júlio aqui. Que saco, cara, batendo papo, mó legal. Não tem nenhum Júlio aqui, não sei que Júlio é esse que tá falando. Ah, vai dormir, vai deitar, vai. Volta pro asilo. Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahefa. Keitan, Wahefa! É isso aí, pessoal. Estamos aí novamente, podcast Wareva, começando mais uma vez para entretê-los por algum tempinho aí. Hoje nós continuamos o tema da semana passada, só que com outros participantes, começando pelo senhor Rafael Rodrigues, presente. Presente, aí galera, beleza? Senhor Diogo Oliveira. Pela terceira vez, boa noite. Senhor Aulok. Presente, senhor. E senhor Thiago Moura, pai do Areva, comparecendo aí pela primeira vez. E aí, rapaziada? Então. Ah, animação, galera. Animação. O sol. Legal, podcast. Adoro podcast. O sol tá empolgadíssimo, hein? Então, só pra falar rapidamente aí. No primeiro podcast, a gente, quando gravou o segundo, teve muitos comentários aí depois, né? Que a gente gravou o segundo pouco depois de ter lançado o primeiro. Então muita gente comentou lá e não foi comentado e agradecido aí no segundo. Obrigado a todo mundo aí que ouviu, que curtiu, comentou. Quem não curtiu também, se teve o saco de ouvir. De nada. Parabéns pra você. Você realmente merece. E só um adendo aí no segundo podcast aí. Também acabamos de lançar, então não há muito o que comentar, porque vi que a Mariane comentou, acho que a Marcela também. E acho que por enquanto foi só, né? Porque ele acabou de entrar no ar no momento que a gente tá gravando esse aqui. Então, vamos dar sequência aí, falando como é que cada um entrou nessa maluquice nerd aí. Quem começa aí, senhor? Senhor Moura, quer começar? Pois não, senhor Freud. Diga-lhes. É a pergunta. Diga-lhes, como é que você entrou nesse mundo aí, nerd aí? Então, eu lembro exatamente, foi uma quarta-feira de manhã. Tava tomando seu todinho. Tava tomando um todinho quando minha mãe ligou uma maravilhosa caixa brilhante. Em que ela disse que me entreteria nos momentos em que ela não pudesse estar presente. Chamava-se televisão. O famoso fica quieto, moleque. Eu sempre fui uma criança meio reclusa, meio... Eu não gostava... A gente morava de frente pra praia, eu não gostava de ir pra praia, eu gostava de ficar na frente da televisão. Isso é deprimente, mas é verdade. Então, cara, eu consumia televisão. Eu assistia desde desenho animado, tipo Caverna do Dragão, Thundercats, He-Man, que todo mundo assistia na época. Até aqueles seriados de tipo Sessão Aventura, sabe, MacGyver... Sei lá, Barrados do Baile, essas coisas. Barrados no Baile. Até. Não, Barrados do Baile. Eu tinha lá meus 7 anos de idade, né? Mas. Não, eu queria ter os carros que os caras tinham. Os caras moravam em Beverly Hills, né, cara? Tinha uns carrão foda. Tá ligado? Todo mundo era foda pra caralho. Então. Até programas que não condiziam com a minha tenra idade. Eu gostava de assistir TV Pirata. Eu gostava de assistir esses programas que tinham um humor um pouco mais ácido, né? Um pouco mais político. De crítica social, e logicamente, como todo mundo aqui, creio eu, adorava desenho de super-herói, sabe? Superman, Batman. Eu lembro quando saiu aquele desenho do Batman, né? O desenho da TV no SBT, que eu fissurei naquilo. Eu olhava e dizia, porra, que foda, igual filme e tal. Acho que nunca tinha sido feito um desenho tão sombrio, tão sério assim, né? Sobre super-heróis. E foi daí que eu comecei a me interessar por quadrinhos, que era uma coisa que eu nunca... Bom, apesar de Turma da Mônica, normalmente meu pai sempre vinha com pilhas de gibi Turma da Mônica pra mim, e foi quando eu comecei a me interessar por conhecer esse mundo que hoje em dia no tanto nos decepciona, que é o mundo da Marvel e da DC. Mas na época, quando você tem seus 10 anos de idade, uma série mostrando a morte do Super-Homem é, porra, muito foda, né? Assim foi, esse cara. Esse desenho do Batman acho que foi um marco mesmo, né? Ninguém, foi, cara. Ninguém passou imune por esse desenho e todo mundo curtia. Se porque eu disser os pra você roteiros, que eu não assisti eles... nenhum episódio, você acredita? Que é isso? Acho que assisti um ou dois episódios do Liga da Justiça só. Pô, cara, tá perdendo. É uma série muito legal. E nesse desenho, né? O que ele tá fazendo nessa conversa? Esperando a minha então, vez. Então chegou a sua vez. Diga aí, já que você não assistiu nenhum desenho da Liga da Justiça praticamente... Mas conte aí como é que foi o seu início aí nesse mundo. Senta que lá vem a história. Foi 2 de julho de 1978, às 11 horas da noite foi quando eu virei nerd. Minha primeira palavra foi... eu acho que eu sou nerd desde o nascimento, sabe? Inclusive eu tentei ler, eu entrei na primeira série, eu queria só ler, eu não queria saber escrever, eu queria só ler. Eu queria ler quadrinhos, né? Eu tinha um gibizinho número 1 da Ebal do Homem-Aranha e eu queria ler aquela porcaria, porque eu tava cansado de ver só o desenho. Então nerd eu sempre fui. E diferente dos nerds aí que são especializados em mangá, especializados em quadrinhos, eu sou especializado em tudo. Só não gosto muito de Jornada nas Estrelas, que eu acho meio retardado. Mas de resto, todos eu gosto. Mas teve, quando você falou que você tinha esse gibi da Ebal aí, um tema que a gente comentou da última vez aí foi como é que cada um começou, se teve influência familiar ou coisa do tipo. Tinha na tua família pessoas que já te incentivavam esse lado nerd aí? Sim, posteriormente sim. Em 89 eu tive um tio que me deu um gibizinho do Fantasma pra me ler, né? Era bacana, era a origem do Fantasma, inclusive eu fiquei sabendo que essa porcaria vale uma nota, eu não sei onde eu enfiei. Era aquela origem dele, que ele... O primeiro Fantasma lá, que os piratas raptam ao navio lá que tava lá, aquela coisa toda, nem lembro muito bem a história. E começou ali, começou a influência de quadrinhos. Mas antes disso, eu já fazia, né, na escola, eu li A Volta ao Mundo em 80 Dias, quando eu tava na terceira série, entendeu? Eu fiz resenha daquela A Revolução dos Bichos na segunda ou na quarta série, não lembro muito bem. Então já era meio escrotão. É um garoto muito precoce, esse rapaz. Sim. Mas pergunta qual era a minha nota na escola. Agora você vai dizer que o gênio sempre tirou nota baixa, é isso? Não é questão de gênio, não, que eu sempre fui muito vagabundo, acho que vocês sabem disso. Nunca levei na material pra escola, nunca. Nunca nem tentei, né? Presta atenção na professora, nunca deu vontade. Eu preferia ler gibi do que ficar prestando atenção em professora. Aí deu nisso aí que vocês estão vendo. As provas eu tirava nota, acho que por sorte, por cola, nem lembro. Não sigam esse exemplo. Qual era bom? Não sigam esse exemplo pra vocês. Ele virou professor, essa praga, né? Na faculdade mesmo foi desse jeito, cara. Nunca li uma apostila, nunca li um texto que pedia pra ler. Mas que exemplo, né? É isso aí. Estudar não dá com nada, pra cara. Pra que crianças, estudar? Crianças, façam isso. Pra que estudar? Olha o filho do Freud aí. Isso aí, concordo. Se vocês não estudarem, vai acontecer o que aconteceu com o Locke. Vai virar professor. Isso, vai virar professor. Inteligente, não frustrado. Não vai sofrer de múltipla personalidade. Não vai assistir nenhum desenho da Liga da Justiça. Todos esses males que vocês estão vendo, que provou. Tá, vou baixar a droga do Liga da Justiça, então. Batman também, vai. Prosseguindo aí, senhor Rafael Rodrigues, como é que caiu nesse mundo decenalta seu aí? Não, mas quando eu era criança eu tinha aquelas cuequinhas do Hulk, do Homem-Aranha, não sei se vocês pegaram essa fase aí, que vendiam pra criança as cuequinhas com o Hulk, com o Homem-Aranha, com o Superman na frente. Troço totalmente vergonha nesse, né? Mas isso existe, né? Isso existe até hoje, cara. Isso existe até hoje. Ah, existe? Existe? Legal. Eu acho que eu comecei lá por 85, por aí. A minha primeira revista que eu lembro ter lido foi Novos Titãs número 4, de Abril. Que é uma história engraçada, porque eu não sabia ler ainda. Eu devia ter uns 6 anos, acho. E foi engraçado que também foi meu primeiro contato com história de terror, assim, porque nessa edição começava o arco Lição de Anatomia do Monstro do Pântano do Alan Moore. Olha aí. Então vocês imaginem a noção da Abril na época colocar numa revista de heróis adolescentes uma história de terror. Era nos 80, valia tudo naquela época. Exatamente. Eu não, na verdade eu só via, né, as figurinhas e fiquei fã do Robin, por incrível que pareça, porque imagina, criança, né, tu vê o adolescente, eles são adolescentes, tá, eles são heróis também. E naquela história também tinha uma história solo do Robin, e até então eu, né, conheci o Batman e o Robin de sempre andar junto e tal, e fiquei pensando, o Robin atuando sozinho, que legal, ele é fodão e tal, né? Porque ele é novo, criança e atua sozinho e tal. Gente, convenhamos, nada mais normal que um gaúcho ser fã do Robin. Isso é absolutamente... Voltando ao assunto, né? Ai, meu Deus. Não, olha só quem fala. O cara que tinha medo de ir pra praia quando era criança. O cara morava na praia e queria ficar sendo criança. Eu não tinha medo. Pegou mal, hein? É o momento de... Não tinha medo, eu não gostava. Ratinho. Agora é só a podridão do Areva, todos os bastidores podres do Areva. Ai, não vou na praia não, que medo, tem água. Mas é, quer dizer que tu já, Areva, já começou Areva lendo as histórias do barbudo maluco lá do Alan Moore, né? Foi. E meio a isso, a minha mãe e meu pai também curtiam um pouco de quadrinhos, assim. A minha mãe comprava aquelas revistas de... Ela gostava de fotonovela e coisas assim, mas ela também curtia esses quadrinhos de terror, que na época tinha muito aqui. Os anos 80 e os anos 70 foram bem... tiveram uma produção muito grande de histórias em quadrinhos de terror. Tinha aquela revista Cripta, né? Tinha vários. Isso. Tinha a Cripta, tinha a Tumba do Drácula, a Cripta do Terror, Espectro, tinha um monte de revistas bacanas naquela época. E a minha mãe comprava algumas, inclusive essa Tumba do Drácula. Eu lembro que também uma das coisas que eu li bem no comecinho ali, li modo de dizer, ainda antes de aprender a ler, eu lembro de ter visto essas revistas aí. E é engraçado também, porque tem uma historinha bem curiosa, que eu aprendi a ler primeiro que todos da minha classe por causa dos quadrinhos. Porque eu ficava pedindo pra minha mãe, né, o que, que era isso, o que, que era aquilo. E ela dizia, ah, isso aqui, essa palavra significa casa, né? Que é o C-A, S-A, então é casa. E quando eu comecei, né, daí com 7 anos, que eu tava na primeira série, enquanto todo mundo ainda tava apanhando pra aprender o alfabeto, eu fui o primeiro da minha classe a aprender a ler, aprender a juntar sílabas, tudo por causa do... Aí já ficou... Eu não tem nada a ver, não, porque eu repeti a primeira série, viu? Não, e aí já ficou com a fama de... O nerd sabe tudo, né, da sala, né? Já começou a cultivar... É, não, é, já começou o preconceito e tal. Não, mas nunca tive esse problema, cara. Nunca tive essas coisas de estereótipo, de ser o cara que era considerado CDF e que ficava dentro de uma panelinha com outros CDFs e que os valentão ficavam batendo... Esse roteiro, assim, roteiro, cara, de Sessão da Tarde. Mesmo porque a gente não vive num filme americano, né? É, exatamente. Então eu nunca tive essas coisas de estereótipo. Muito pelo contrário, era bem amigo do pessoal e tal. Também nunca fui arrogante, né, cara? Nunca fui de achar que eu sabia mais do que os outros, né? Isso explica porque eu apanhava. Bom, então, dando seguimento aí, Diogo. Diogo? Alô, Diogo? Ih, alô? E aí, Diogo, como é que foi pra você aí? Alô, alô, alô? Como é que foi pra você aí essa entrada aí nesse mundo aí de quadrinhos, cinema? Ui! Fala aí, Diogo, como é que foi essa entrada? Só aos 3 anos, assim, eu me lembrava que eu tinha um vício. Eu sempre alugava fitas no fim de semana e tal, quando tiver gás, essas coisas. Eu só alugava 2 fitas, que era Tartarugas Ninjas 2 e Batman Retorno. Aí ficou nisso, eu tinha tanto debate que comecei a pegar os quadrinhos e por aí fui se espalhando aí. Três áreas. Cara, eu assisti Tartarugas Ninjas 2 no cinema, velho. A mulher já deixava até separado pra mim, sabia que eu ia alugar os dois. Ué. Aí depois eu ganhei um Super Nintendo e deixei as fitas um pouco de lado, assim. Aí eu descobri esses filmes quando veio o DVD e tal. Tartarugas Ninja 2 tinha Vanilla Ice cantando Gol, Ninja, Gol. Ah, é verdade, cara. Eu tinha, acho que o Michelangelo derrotando um monstro lá com dançando break, um negócio do tipo. Isso, não, mesmo. Cara, é muito bom aquele filme. Bom? É bom. Era uma merda foda. O nego pegava linguiça e usava como no tchaco e coisas do tipo. Não, mas era porque era igual o desenho animado, né, cara? Convenhamos. Primeiro que era mais... Que tentava ser um pouco mais próximo ao... HQ mesmo. Vamos que foi meio esclambado. É, não, e chegou a sair a HQ original, né? Aqui no Brasil. Eu lembro que era uma edição da... Nova Sampa, se eu não me engano, era em preto e branco, tamanho grande. Eu cheguei a comprar essa. Eu nunca fui muito fã de Tartaruga Ninja, não. Mas dei uma folheada, vi que não era muito o mesmo esquema do desenho. E comprei por curiosidade e era bem diferente. Também, vou ser muito sincero, não achei grande coisa, não. Mas pelo menos tinha uma pegada mais séria e tal. É mais ou menos a mesma coisa do Máscara, né? O Máscara também tinha essa questão que o Gibi era bem mais foda que o... Que o filme, que os desenhos, né? É, também é verdade. O Chibi do Macho que matava pessoas, fazia o caralho a 4. Aí pegou só um aspecto mais cartoon dele e focou nisso até o fim. É, tanto que dando em spoiler, fudido aqui, o Stanley Ipkiss, que é o portador da máscara no filme, ele morre nas histórias em quadrinhos, consumido pela máscara, inclusive. Olha aí, eu nunca li essa HQ do Máscara, não. Prefiro. Pô, então deu um spoiler fudido, assim. Prefiro um spoiler de uma revista que foi lançada aqui em 1992. É, né? Ah, então tá bom. Se dá pra dar spoiler de Watchmen, então dá pra dar spoiler da revista do Máscara. Com certeza. Olha a comparação, spoiler do Watchmen e spoiler do Máscara. Não, spoiler das Tartarugas Ninja também. É, o Destruidor morre no final. Tem uma semelhança aí com o Rafael aí nesse ponto aí. Ele começou lendo Novos Titãs 4, né? E nessa época eu já lia, mas eu comecei também, eu até falei semana passada, por uma história dos Titãs também, só que era Heróis em Ação número 1 da Abril. Nossa. Que tinha os Titãs e tinha o começo do arco do Danny O'Neill e do Neil Adams com o Arqueiro e Lanterna. Muito bom também. Mas eu já falei isso no outro podcast, então ouçam aí. Cara, eu acho fantástico essa capacidade que vocês têm de lembrar a primeira história que vocês se leram. Pô, fantástico. A primeira história do Homem-Aranha que eu li, eu sei que tinha um cara que tinha uma roupa colã verde, dirigia um caminhão vermelho e tinha uma cabeça de javali. O que fala a história? Eu sei qual é esse cara. Eu sei qual é esse cara. A primeira revista que eu peguei pra ler na vida foi a última edição da Queda do Morcego, assim. O Sony já tinha voltado e já apareceu no final com a roupa preta, que nem a do filme. Aí pra mim aquilo foi tipo, eu que só conhecia a coisa dos filmes, é porque pra mim foi tipo êxtase, tipo, tudo diferente, assim, você tinha um outro Robin, o antigo Robin Virosa Noturna, o Comissário Gordon não era mais comissário, por aí, tipo, aí isso que me empolgou a continuar lendo as revistas. Eu lembro bem da questão de ter lido o Novos Titãs 4, porque me marcou muito, assim, porque eu não sei quem de vocês aí chegou a acompanhar aquela época, mas essa história era bem uma história em que eles enfrentavam o Irmão Sangue. E uma edição depois, todos os titãs eram capturados e o Robin era torturado pra revelar os segredos deles, assim. Então, tipo, para uma criança de 6 anos, seria, era uma coisa bem foda. Além da história do Monstro Pântano também, que era uma coisa bem pesado, era uma coisa que em boa parte eu não entendia nada, mas a dos Titãs eu entendia, assim, conseguia sacar o que estava acontecendo, e era muito foda ver o Robin sendo torturado, assim, tipo, pô, eu entendia que o Robin era um piá, e estando sendo lá torturado, foi uma coisa que me matou. Já é um negócio assim, meio sadomaso isso aí, né? Viu, os Titãs nessa época aí, nessa época que você tá falando, os Titãs era melhor que a Liga da Justiça, eles tinham mais autonomia que a Liga da Justiça, tanto que foi aquele crossover, né, X-Men e Titãs nessa época também, né? Sim, com certeza, foi na época do Marv Wolfman e do George Pérez, que era uma coisa que era legal, que eles levavam a sério os problemas dos personagens, né? Não era aquela coisinha malhação. E não era a adolescência babona, né? Não era a adolescência clichê. O negócio era uma coisa mais adolescente, assim, que dava pra gente se identificar. Que nem o Homem-Aranha no início. A gente se identificava com os personagens, os probleminhas deles. Era bacana, cara. Era adolescentes que precisavam... Que tinham a responsabilidade adultos, né? E o Marv Wolfman pegava... Tinha muito essa pegada de como é que, tipo, cada um tinha a sua personalidade, uns eram mais responsáveis, outros menos, mas todos eles tinham a pressão de serem heróis, sendo ainda pesada, sendo que gente, tipo, não estavam recém entrando na faculdade, ou alguns nem estavam na faculdade ainda, e era tratado de uma forma bem, bem bacana, assim, que infelizmente foi destruída nesse desenho dos Jovens Titãs, né? É, não. É, ali banalizaram tudo, né? O Robin, por exemplo, no... Nessa fase que você tá dizendo aí, era, pô, não era bucha. É, a gente até esquecia que o cara tava usando um shortinho verde e sapatinho de duende, né? É verdade. Porque o personagem era muito bem escrito, as ações dele eram bem condizentes com o personagem. Tinha aquele lance dele ter mandado o Batman pra puta que pariu pra fazer faculdade, você lembra disso? Eu lembro. Foi inclusive na época em que eles tiveram que separar o Batman do Robin por causa daquele esquema do Comics Code, né? E aí eles obrigaram a inventar uma desculpa para pro Robin sair de cena e o Batman ir sozinho. Então por isso que eles cresceram o Robin e botaram o Robin na faculdade. Mas convenhamos também uma coisa, se um cara adulto pega você e faz você passar a tua adolescência inteira vestindo uma tanga, meia calça e sapatinho doente, tu não vai mandar ele a puta que pariu mais cedo ou mais tarde? Depende. Se ele for não, campineiro... Ou seja, o Alex é Dom Bonwal aí, dentro das tuas possibilidades. O Loki acabou de dizer que se ele fosse o Robin, ele estava coladinho com o Bruce até hoje. É, o grande problema é que eu tenho muito pelo na perna, né? Então acho que não deveria muito legal, não. Eu imagino o Robin dizendo pro Batman, né? Porque eu não aguento mais, ó. Eu até aguento ficar passando a mão no meu rosto quando eu tô dormindo, ficar passando a mão na minha perna quando tu tá sentado do meu lado, mas ficar usando essa funguinha durante não sei quantos anos, eu não consigo admitir. O bafo quente eu aguento, só não aguento essa ingrata do meio. Voltando ao negócio que a gente falou no outro podcast também, que eu levantei, assim, é dificilmente o pessoal entra nos quadrinhos, diretamente nos quadrinhos, né? Sempre tem alguma mídia que influencia o cara a entrar. Geralmente desenho animado, né? Que pega as crianças, né? Eu já cometi um gafe aí que eu vou retificar. Ele tava falando sobre isso, né? Sobre que hoje em dia a molecada não tá muito entrando nessa de super-heróis, né? Só que eu acho que falta também um gancho, né? Em termos de desenho, esse tipo de coisa bem feito pra poder puxar essa... Eu discordo completamente. Você tem que voltar pro asilo. Você tá falando borracha. Nossa, você me desculpe, senhor. Verdade. Me desculpe, senhor. Eu acho que hoje em dia o pessoal tá muito mais ligado em super-herói do que já teve em todos os tempos, tá? Não, mas o que eu tô falando é de cativar, leitores novos, entendeu? Não, leitor novo não vai ter mais, filho. É muito difícil ter leitor novo. O contexto da sociedade de hoje é diferente. Eu vou escrever uma matéria sobre isso. Opa, mais uma das milhões de matérias que ele diz que vai escrever. Vamos ver se é. Não, mas essa eu fiquei animado, acho que eu vou digitar agora. Mas o Loki falou uma coisa até interessante, realmente, e o que o Freud falou também tem a ver, que hoje em dia realmente os super-heróis são muito, muito, muito moda, mas as histórias em quadrinhos elas são só um pouquinho além do que elas já tiveram em outras épocas, então tipo, não houve praticamente nenhuma evolução nos quadrinhos no final dos anos 80 pra cá. Que houve, na verdade, foi só o pulo dos quadrinhos para outras mídias. E aí as crianças agora, ao invés de fazerem que nem na nossa época, em que a gente descobria os personagens nos desenhos, nos filmes e partiu para os quadrinhos, agora as pessoas continuam, as crianças continuam nos desenhos, nos filmes, até porque eles são mais simples, né? Vamos combinar que é complicado tu ir assistir um filme do Homem-Aranha e depois voltar ali. Ele fez um pacto com o Mephisto pra tudo voltar ao normal, né? Sem dizer que muitas histórias em quadrinhos estão uma bosta tão grande hoje, Merequenta e Amarela. Você assiste um desenho lá do... Você tá falando do Batman, que vocês começaram a falar do Batman. O Batman do desenho, pelo que vocês classificam, igual a Liga da Justiça, todo mundo fala pra mim, que é bom pra caramba. Aí você pega uma edição da Liga da Justiça. De hoje. A Liga de Justiça de hoje tá tão ruim, mas tão ruim que nem eu consigo ler. Parte do princípio também que a grande culpa é dos escritores ou editores que são extremamente saudosistas e acabam se apegando em coisas de 20, 30 anos atrás, de uma cronologia que ninguém conhece mais, ou ninguém lembra, ou poucas pessoas lembram. Ou não importa. Ou não importa. Aí você pega uma criança, por melhor que, por exemplo, Crise Final foi que o Auguris fez a crítica muito bem feita, inclusive lá no blog. Bom, se você pega um adolescente que vai começar a ler quadrinhos agora e entrega a Crise Final pra ele, ele vai ler aquela caralhada de coisa, não vai entender porra nenhuma, vai mandar todas as palavras e vai continuar vendo os filmes, cara. É verdade. E eu tenho um exemplo bem bem real disso, porque eu tenho não tenho filho, mas eu tenho o filho da minha prima que vira e mexe tá por aqui e ele curte muito quadrinhos. Ele vai ser o meu predecessor, né? Então ele é bem. Já começa bem nerd, ele tem 9 anos agora, né? Desde bem, bem criança, assim. Até porque os pais dele também gostam, sempre gostaram e tal. Minha prima também, quando a gente era criança, ela também gostava de super-herói e tal. Então ele curte e ele vinha aqui direto e quando eu tava comprando a Crise Final. Eu sou o cara que eu compro as coisas e vou deixando no caminho pra mim poder lembrar de ler depois, né? Porque eu fico com uma lista de coisas pra ler, né? Tem coisas que até. Tem livros que eu comprei há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e eu ainda não terminei de ler. E aí eu deixava por aí, cada edição que comprava de crise final, e ele. Toda vez que ele via alguma revista aqui, ele queria olhar, né? E aí ele pegou a crise final, a primeira edição da crise final, e me encheu de pergunta, e eu tentando explicar pra ele da forma mais simples possível o que estava acontecendo, sem tentar entrar em cronologia e tal, só entrar na história básica, ou mais básica possível, e realmente, não tinha como explicar uma história daquelas pra uma criança de 9 anos. Ô, Gus, não é uma criança de 9 anos, não. O Alex mesmo não entendeu nada. Sério? Tive que ficar explicando pra ele. Porque ele não lembrava de nada, de cronologia, ele não entra. Porque o cara entra muito em metafísica, né? E eu não curto metafísica. Certo, o Loki explicou pro Alex. Seria isso, né? Sim, mais ou menos isso. Não, porque o Alex é meio Zé, né? Não sei se já. Bom, mas nisso ele gostou muito mais de Guerra Civil, gostou muito mais de Invasão Skrull, que é mais mastigadinho, mais fofo, né? Mas é, pois é. E tem outra mas... coisa assim, ó. Não é, pior. Não é nem se falar só de Crise Final, por exemplo, que é escrito pelo Grant Morrison, que é cheio de metafísica e tudo mais. Se você pegar, por exemplo, agora, trouxeram o Barry Allen de volta como Flash, por exemplo. Barry Allen não é nem da minha geração. Eu sou de 82, ele morreu em 85. Quer dizer, eu cresci vendo o Wally West nas historinhas em quadrinho como o Flash. Tu pega um menino de 10 anos que lê o Wally West, o Flash, aí vem o Jeff Jones e... Não, voltou, esse aqui é o Flash agora, o Barry Allen. Tá, quem é esse cara? Por que ele voltou? De onde ele surgiu? Não, ele era o Flash antes de Crise das Terras. Porra, olha só o que você tem que, tipo, jogar pro moleque de novo. É, essa questão é... Vai muito daquele saudosismo que o Moro falou, né? Eu concordo, acho que... nesse caso, os editores, principalmente, porque no caso do Barry, e em outros casos também específicos, nota-se a questão de querer forçar a barra. Por exemplo, no caso do Barry, estão literalmente querendo forçar a barra. Tanto que eles, tipo, estão torcendo, tu vê, pelas notícias e tal, vê que, tipo assim, eles estão... a gente pode falar palavrão, assim? Pode, né? Fala logo essa porra, caralho. A gente tá como a gente chama aqui, não sei se é uma gíria nacional, mas os caras estão apertando o fiofó por fato da nova revista do Flash, que é protagonizada pelo Barry Allen, não dá certo. Então, tipo, os caras simplesmente trouxeram o personagem de volta de vista. Não tem nenhum conceito artístico por trás, não tem nenhum conceito relacionado nem a mercado, né? Nenhuma coisa assim, ah, vamos trazer esse personagem de volta pra vender mais. Não é nem isso, é de birra. O Dandinho é o cara que faz muito isso. Por exemplo, na crise final, ele queria porque queria, ele parece uma criança birrenta, ele queria porque queria matar o Asa Noturna. E aí ele só não matou o Asa Noturna porque essa notícia acabou vazando. E os fãs encheram o Dandidio com e-mail, encheram o cara de ouro. E aí eles acabaram mudando de última hora as coisas. E também é por isso que acaba ficando as sagas uma merda. Porque daí os autores têm que mudar de última hora a história que o cara tinha inventado que, por birra, que um personagem tinha que morrer, sabe? É muita questão do pessoal, né? Em cima do interesse geral, assim, isso que é foda. É fanboy escrevendo história, sempre dá nisso, né? É, esses casos, eles não escrevem pra adolescente, eles não escrevem pra criança, eles não escrevem pra leitor novo. Eles escrevem pros mesmos fanboys, amiguinhos deles, que discorrem horas e horas sobre quadrinhos, que nem ele tá fazendo aqui. É, discorrem horas e horas sobre quadrinhos, entendeu? Tem uns, na média, de 25 a 40 anos, já manja pra caralho de quadrinhos. Esse é que é o público americano, não é mais adolescente. Então é só nego pro trintão, só nego babão. Mas será que não é? Será não, que não é, cara, mais um adolescente exatamente por isso? Porque você não tá mais oferecendo uma coisa nova, você não tá mais oferecendo, ó, tá aqui, ó, uma coisa. Pô, vamos voltar ao caso do Flash, por exemplo. Hoje em dia, cara, essa geração que assistiu Liga da Justiça, que viu, eles conhecem que personagem? O Flash engraçadinho da Liga da Justiça, que é o Wally, que é chamado de Wally West. Que é engraçadinho, que faz piadinha, que é mais adolescente, que é mais jovial. Aí eles pegam e trazem de volta o Flash sério, o adulto, o tiozão do churrasco. Babão, que eles trazem de volta o tiozão do churrasco. E que é basicamente o personagem padrão DC. Que é aquele personagem que não tem personalidade. Ele tem a mesma personalidade do Super-Homem, do Hal Jordan, de todos os outros personagens, à exceção do Batman. É aquele super-herói, pô, era de ouro, padrão, sabe? Bonzinho, confião. Aquele padrão, não tem uma personalidade definida. Qual é a personalidade do Barry? Barry Allen, Um perito em investigação criminal tem sua vida inteiramente transformada num acidente no laboratório da polícia. Examinado pela médica Cristina McKee, ele descobre que se tornou o homem mais rápido do mundo. Um extraordinário poder, mantido em segredo até o assassinato de seu irmão, o oficial Jay Allen. Para vingar a sua morte, Barry promete usar o seu poder no combate ao crime, nascendo assim, The Flash. Pegando um gancho aí que o Algures falou aí, dos caras não tem, do Algures ou Moura, sei lá, acho que foi o Moura, que não tem nem um fundo mercadológico, né, do cara trazer determinados personagens aí. É, comparando com a Marvel um pouquinho aí, e a tão alardeada aí, pacto com o Mephisto, com o Capeta, pelo menos mercadológico eu acho que teve, né, cara, nesse aspecto aí. Na verdade foi o seguinte, ele ter feito o pacto do cacete lá foi uma ideia de Giri. Só que as histórias foram muito bem escritas depois. A crítica que eu li da gringaiada é o seguinte: pra que matar, pra que reiniciar, pra que fazer o pacto com o Mephisto? Era só continuar com as histórias do jeito que foi planejado. Escrever bem. Não precisa fazer uma história escatônica. Escreve bem. É que também existe uma questão que é a seguinte, né? Que no caso do Quezada. Ele fala uma coisa que a lógica dele, o argumento dele não tem contestação. Que realmente, originalmente, o Homem-Aranha, ele tinha identificação com o público adolescente, né? E conforme ele foi crescendo, acaba perdendo essa identificação, porque ele vai casar e vai ter filho e tal. Só que é uma coisa complicada, porque assim, ele cresce porque os leitores cresceram também. Então tem os dois lados da moeda. Tem a questão dos leitores que acompanharam quando o Homem-Aranha era novo, e eles eram novos, e daí eles cresceram e o Homem-Aranha cresceu com eles. E tem aquela questão da editora querer trazer novos leitores e achar que esse personagem não vai ter o mesmo apelo para esse adolescente. O que, de certa forma, até é verdade. Só que tem um pequeno problema. O universo Ultimate foi criado justamente para resolver esse problema. E aí, no fim, o que aconteceu? Aconteceu que agora a Marvel está com duas linhas de personagens, dois universos com os mesmos personagens, cada qual com sua cronologia, sendo que o Ultimate era para justamente não ter ou não ser tão atrelado a uma cronologia, que essa era justamente o problema do universo Marvel tradicional. Ou seja, é um torniquete no pescoço, porque a testa tá sangrando. Engraçado que Olha, eu acho bestil isso. O Homem-Aranha, casado, tendo filho, cacete A4, eu acho uma ideia louvável. O Tex tá aí até hoje, tem filho de 30 anos no lombo. Pra quem lê, ninguém lê Tex, né? Sim. E tem outro lance assim, ó. Tem outro lance assim, você, beleza, vamos reiniciar a história do Homem-Aranha para chamar novos leitores, se identificarem os adolescentes. E vamos começar a contar as mesmas histórias de novo. Tipo, vamos reiniciar e agora a gente vai começar tudo de novo. Vai ter o Duende de novo, que não vai mais ser o Duende Verde, vai ser o Duende Branco. Acontece que os quadrinhos americanos acabam virando esse looping eterno. Você vai ler quantas vezes já foi mostrada a morte da Gwen Stacy. Quantas vezes, tá ligado? O Batman já foi mostrado revivendo a morte dele. Eternamente a mesma história. Isso chama público novo ou isso cansa o público? Até você mandar merda, eu fiz e não lembro mais. Mas eu também vejo uma coisa assim, ó, Moura, que até eu acho que a gente já comentou em nós, assim, sobre isso. Mas também tem aquela questão que o leitor do quadrinho, aqui nem tanto, porque por incrível que pareça, eu vejo o leitor do quadrinho brasileiro um pouco mais consciente, ou um pouco menos inconsciente, do que o leitor americano. Porque o leitor americano, sim, é bem fanboy, assim. E ele é muito que nem telespectador de novela, assim. Ele é o cara que o personagem dele tem que estar exatamente do mesmo jeito sempre. O personagem não pode evoluir. se o personagem evolui ou toma alguma decisão inesperada, no Futurama, o Fry fala uma coisa muito engraçada, que ele diz que as pessoas não querem saber de coisas inteligentes e inesperadas, porque coisas inteligentes fazem elas se sentir burras e coisas inesperadas fazem elas ficar com medo. E parece que nos quadrinhos é bem assim, e eu vejo muito, muito paralelos com novela, assim. É o pessoal que não quer que as coisas mudem, quer que o Batman continue sendo do Superman sempre, quer que o Robin não cresça, quer que o Superman e a Lois Lane continuem sendo um casalzinho feliz pela vida inteira, querem que o Homem-Aranha seja jovem a vida inteira, e por aí vai, assim, tipo, não se preocupem com essa questão artística da evolução do personagem. Que nem eu tava comentando antes sobre a questão da gente crescer com o personagem. Cara, pode ser a coisa mais idiota do mundo, mas eu acho do caralho fazendo hoje em dia o Dick Grayson sendo Batman. Como eu tava comentando antes, eu cresci e comecei lendo as histórias com o Robin. E já esperando isso. Já esperando que um dia ia acontecer isso. Exato, e hoje mas, fazendo um comentário em cima do que você tá falando. O novo Capitão América eu tô achando fantástico. Porque mas já deixaram Batman. Claro que o Steve Rogers não vai voltar. É, mas não o novo tô falando Batman da morte, eu tô falando voltar a ser o Capitão América. Sim, sim. Mas o novo Batman também, as histórias são ótimas, cara. O problema aí é que o problema não são as histórias. O problema é que o público vai acabar querendo de volta o Steve Rogers, vai querer acabar querendo de volta o Bruce Wayne. Essa mas que é olha, a questão. Eu tava discutindo isso no domingo com meus amigos nerd. Nunca as histórias do Capitão América teve tão boa. Nunca. É, eu não li, mas eu ouvi falar muito bem mesmo. Muito boas mesmo. O cara conseguiu segurar as vendas de uma revista cujo personagem tava, ficou morto por mais de um ano, porra. Para pra pensar o seguinte, por exemplo, na DC Comics. Qual é a principal base de todos os super-heróis da DC? É o lance do legado. Tanto que tem Super-Homem, Super-Girl, Super-Boy, Super-Isso, Super-Cachorro, Super-Cavalo, Super-Macaco. Aí tem o Batman, o Robin, a Batgirl, a Batmulher, a Batisso, Bate-Aquilo. Praticamente todos os super-heróis da DC tem um sidekick. Tem um pupilo que está sendo treinado para ocupar o lugar dele quando o Super-Homem tem a Supergirl, o Superboy, o Batman tem o Robin, tem o Azarudo Noturno, a Mulher Maravilha tem a Garota Maravilha, o Flash tem o Kid Flash, o Aquaman tem o Aqualad, etc, etc, etc. Só que eles nunca chegam a esse patamar, eles nunca atingem esse objetivo. Sidekick da DC, ou fica jovem para sempre, ou morre. Ou vira outra coisa, ou vira um vilão, ou, tá ligado? Ou adquire outro nome, faz outra identidade, mas ele nunca chega a ocupar o lugar do mentor dele. O único que conseguiu fazer isso com sucesso foi o Wally West como Flash. Pô, ninguém mais lembrava do Barry Allen. Convenhamos, eu vou bater nessa tecla de novo. Dane-se o Barry Allen. Dane-se, foda-se o Barry Allen. Ninguém mais tá cagando pro Barry Allen. Aí vem o cara, não, mas o Barry Allen tem que voltar. Por quê? Esse ciclo eterno que eles se prendem que acaba afastando novos leitores. Você não tem uma evolução. Se o meu pai pegar um gibi do Batman que ele lia, sei lá, 30 anos atrás e ler agora, ele vai dizer, pô, não mudou porra nenhuma isso aqui, tá ligado? É a mesma história, tô lendo de novo o Batman dando porrada no Coringa. É, eu acredito, cara, em termos assim, mercadológicos, cagando uma regra violenta, assim, que eu até por causa do meu ramo e tal, eu analiso muito as questões mercadológicas relacionado aos quadrinhos, né? Por eu gostar bastante e tal. E, vai, cara, eu posso estar criando uma regra violenta aqui, cara, mas eu digo pra vocês que a tendência pra futuro é a extinção das histórias mensais em comic shops em banco. Eu acho que o futuro das histórias em quadrinhos estão em encadernados bimestrais, semestrais, anuais, ou até mensais, mas não com essa regularidade que o... Que histórias fechadas, quer dizer? Não só histórias fechadas, mas também... também arcos de histórias fechadas. De arcos e também pelo valor agregado. Se a gente for analisar o mercado de quadrinhos hoje em dia, lá nos Estados Unidos, os caras vendem, assim, a revista mais vendida lá, que fica no topo, que dependendo do mês varia, mas fica no topo, pô, não passa de 250 mil unidades vendidas. Cada revista lá deve custar, tipo, sei lá, 3 dólares e 90, alguma coisa assim. Se vocês pararem pra pensar que eles lançam cada vez mais encadernados, os encadernados custam 50, 60 dólares, cada encadernado, se os caras venderem 20 mil desses encadernados, eles já pagam 15 revistas da DC. Já ultrapassam o valor financeiro em vendas das revistas mensais da DC. Então hoje em dia as revistas da DC regulares, ou da Marvel, enfim, são quase apenas para marketing, apenas para manter a marca. Tô para dizer que cada vez mais a tendência é diminuir o volume de histórias regulares e passar para estar só de encadenado, que dá mais dinheiro e é um público com maior poder aquisitivo. Depois dessa análise de mercadológica que você fez, eu vou fazer análise de leitor. Eu prefiro encadernado, porque eu posso escolher a história que eu quero ler, posso escolher exatamente o que eu quero ler, exatamente, quando ler. Mas é o seguinte, eu concordo totalmente com o que você está falando, Auguris, no sentido do seguinte, principalmente do que foi citado ali da história de começo, meio e fim, né, que são arcos de história, no caso, não vai ser aquela coisa que vai ficar se enrolando eternamente com historinhas avulsas e idiotas. Eu acho que essa tendência está muito forte, não só nos quadrinhos, mas em qualquer tipo de mídia. Você vê que hoje filmes são feitos, muitos filmes são pensados em trilogias, começo, meio e fim. Seriado, hoje em dia tu não vai ver mais seriado como você via nos anos 80, MacGyver, que cada episódio era independente do outro. Agora, cara, é por temporada, cada temporada conta uma história. Quase todo seriado é assim, Prison Break, Lost, os de sucesso Dexter, são assim, né? Os de sucesso são assim, eles criam temporadas, na temporada tem um arco de histórias que vai ter começo, meio e fim. Ao fim da temporada, começa uma nova temporada com uma nova história que vai dar sequência àquilo, só que são coisas fechadas. Você sabe que no final daqueles 24 episódios, daqueles 18 episódios, você vai ter o fim daquela, o resultado daquela situação. Ou não, né? Se não for cancelado antes. Se não for cancelado antes. Um seriado tipo MacGyver, por mais bacana que fosse na época, aquele formato de os episódios não terem correlação entre si, ele simplesmente se meter numa enrascada e no final do episódio ter resolvido, não vai dar certo. Como durou quanto aqui? 8 anos? Ah, durou eterno, não sei quanto tempo durou aquilo. Foi 8 anos. Eu vejo assim, você pega Smallville, por exemplo, por pior que seja, horroroso, mas eles tentam criar pequenos arcos. Ainda assim, os episódios são muito individuais entre si, pelo menos eram, faz muito tempo que eu não assisto. Mas acaba ficando o quê? Repetitivo. Você tem que criar uma nova situação a cada episódio e acaba ficando idiota, porque não existe tantas aventuras assim para serem contadas com 24 aventuras diferentes, ao invés de você pegar uma ideia em si, um plot em si, e trabalhar ele durante 24 episódios e desenvolver. Como num filme, cara. Imagina você enfiar toda a história do Senhor dos Anéis num filme só, sabe? Você tem começo, meio e fim. É que as pessoas não estão, mas as pessoas também não têm mais tempo, né, cara, de ficar acompanhando um troço eternamente, né? Não é questão de tempo, é questão da mentalidade do contexto atual. O pessoal não tem mais aquela... Não é questão de tempo, é que nem fast food. Você sai como capital de São Paulo, tá? São Paulo, capital. Aí você vai pra Pernambuco. Aí você pede um lanche em Pernambuco. O lanche vai demorar uns 30, 40 minutos se você tiver sorte. Aí o cara fica xingando. Porra, cadê meu lanche? Cadê meu lanche? Tá demorando pra chegar. Não, cara. Se você vive uma vida naquele contexto desenvolvido, nos grandes centros com fast food, então sua mentalidade é mais rápida. Você não tem mais paciência pra esperar. Enquanto, antigamente, o pessoal tinha paciência. Você vê um exemplo bem claro disso é pegar filme antigo. O quanto eles demoram numa cena, a câmera parada numa cena, muitas vezes sem diálogo, é muito grande. Aquele 2001 Odisseia no Espaço é horrível. Eu não consigo assistir. Eu não consigo ver aqui, cara. Tá? Hoje em dia não. Hoje em dia tem que ter um monte de corte. Muda a câmera pra cá, muda pra lá, porque o pessoal não tem mais aquela paciência que tinha antes. Não tem mais aquela cabeça que tinha antigamente. E digo mais, eu acho que hoje em dia as pessoas elas não querem mais ver, apesar de ter essa urgência, esse negócio de ser uma coisa rápida, as pessoas não querem mais ver aquela coisa só superficialzinha. Não. Sabe? Não, o heróizinho foi ali, resolveu o problema e pronto, vamos para a próxima. Não, eles querem, as pessoas estão interessadas hoje em dia muito no roteiro, apesar de que muitas vezes não parece, né? Geração massa velho, que quer ver explosão, que quer ver isso, quer ver aquilo, mas elas estão interessadas em ver o contexto em si, aquilo se desenvolvendo, a trama, criando novas situações, só que baseadas naquela arcos de história. E não mais aquele negócio de historinhas bobinhas, nem sitcom, né, cara, nem, tipo, esses seriadinhos de comédia americanos estão fazendo mais isso. Joanna Halfman, por exemplo, isso. É um seriado que é sitcom, só que ele tem arcos de história, tá ligado? Monta-se uma situação que vai durar uma temporada inteira. 10 episódios, Big Bang Theory, as histórias vão tendo uma sequência, elas são sequenciais, elas têm um arco de história que começa no começo da temporada, se desenvolve e tem um episódio final. Isso não se fazia antigamente, você vai ver, não tirando o mérito dos seriados dos anos 90, anos 80, mas você pode ver que sentir tipo, como foi, por exemplo, a história começava e terminava no mesmo episódio. Se tu assiste um perdido no meio, cara, é só mais uma história. Hoje em dia, se tu assistir Two and a Half Men, por exemplo, na metade da temporada, não que você não vai entender, você vai rir. Só que vai ter muita situação ali que tu não vai entender. Pô, de onde saiu esse personagem que não tinha? Uhum. Pô, por que que... Uhum. Sabe? Pô, o Charlie vai casar? Como assim? Sabe? E era o status quo muda da história. Antigamente você podia contar nos dedos quais eram os seriados que mantinham uma cronologia, né? Eu lembro, assim, você falou de década de 90. Eu lembro só de Babylon 5, Arquivo X. Eu acho que Friends mantinha um pouquinho, hein? Se não. Friends um pouquinho de cronologia. Tinha bastante. Assim. É, Seinfeld também mantinha a cronologia. Eu acho que só, cara. Eu não consigo lembrar mais nenhum. Friends tinha muita cronologia. Friends, metade da graça de Friends era o que? Era você conhecer os personagens e entender as piadas que eles já começavam a fazer entre eles, que você só ia entender se você assistisse com frequência. Sim. Mas naquela época era um formato relativamente novo, né? Inédito. Exatamente. É. Inédito. Nem sitcom fazia isso. É, naquela época era virtualmente atemporais as histórias nelas, não tinham. Sim. E os padrinhos. E os padrinhos de hoje eles estão teimando em fazer episódios da semana, né? Sim, essas grandes sagas nada mais é do que uma tentativa de fazer um arco, né? Um arco com todos os personagens. Mas eu acho que já é uma iniciativa que a DC tá fazendo. Como é que é o nome agora dessa série que vai sair do Batman e do Superman, que é uma cronologia à parte, que é Terra 1, se não me engano, é Earth 1, que vai ser também, vai ser em encadernados e tal. Pô, eu acho que é iniciativa massa, sabe? Vamos pegar o Super-Homem, chega, esquece essa porra de morte, esquece que ele morreu, que ele voltou, que ele faz um arco foi fechado, isso, que ele foi passo, faz um arco fechado, vamos contar a história bonitinha dele, fechado. Cara, eu tenho a opinião que isso vai ser fantástico, vai ser uma releitura do Superman diferente, e do Batman também. E nos quadrinhos, os grandes sucessos de arcos fechados, teve o Sandman, por exemplo, né? Sim. Sandman são arcos fechados, até culminar no arco, que ele tem o arco principal, né? Mas todos os arcos fechadinhos, cara, as duas bonecas, toda aquela fecha legalzinho, na última edição acabou o Sandman. E é interessante porque daí você pode apostar em cronologia sem precisar ficar se atendo a um milhão de coisas. Sim. Por exemplo, a Liga dos Cavaleiros Extraordinários tem uma cronologia, só que são encadernados fechados. Um dá sequência ao outro. Em vez de histórias autocontidas, é arcos autocontidos. E até porque esses arcos autocontidos têm a vantagem de que, tipo, se simplesmente o autor decidir, ou a editora decidir parar de trabalhar com os personagens, não vai ser como, tipo, cancelar uma série na metade da temporada, né? Sim, vai ser uma coisa assim, ó, foi cancelado, foi parado de fazer, por exemplo, Liga Extraordinária, mas, pô, o último arco tá fechado, então, beleza, tá fechado, não tem problema que isso surgisse no... O que surgisse no próximo arco seria uma consequência daquele arco anterior, mas uma nova situação que vai ser apresentada. As pontas daquele lá estão fechadas. Sim, você contrata. Exato. E outra, fica bom pro artista e fica bom pra todo mundo, né? Aí você contrata o escritor pra um arco fechado. Você vai fazer um arco fechado do Super-Homem. Aí ele faz um arco fechado do Super-Homem, vai ser encadernado, entendeu? Se for ruim, encosta na prateleira. Tá se produzindo. For bom, nossa, cara, faz um segundo arco. Aí o cara terminou o segundo arco, aí lança o segundo arco. Aí evita esses atrasos, essas putaria que tem hoje. Quer outro exemplo disso, desse negócio de arcos fechados e episódios autocontidos? Por que que as pessoas insistem tanto hoje em dia que existe um final pra porra do desenho da Caverna do Dragão? Verdade. Não tem, não existe, não foi produzido, não foi sempre escrito foi porra nenhuma. Sempre foi episódio da semana, só nunca que... teve ligação. Exatamente. O povo hoje ele tá acostumado a assistir, sei lá, o desenho do Pokémon, e no final tem o episódio final do Pokémon. Não, Dragon Ball tem o episódio final do Dragon Ball. Em resumo, o mais engraçado, Liga da Justiça tem o final da Liga da Justiça. Em resumo, tudo que a gente tá falando aqui, deixar bem claro, tudo que a gente tá falando aqui, que o contexto da mentalidade de hoje quer arcos fechados. O engraçado de Caverna do Dragão, pegando o gancho do humor aí, é que também não tem um episódio inicial, né? Todo mundo jura que viu o primeiro episódio. Não existe um episódio inicial. Era uma abertura do desenho, já conta o que você precisa saber, e depois já cai direto na história do dia. Sim, e ele já tava... Igual do He-Man, você lembra? O He-Man também tinha a origem de tudo ali, que a mãe dele era da Terra, né? Tem o episódio final do Thundercats, tem o episódio final de... Sei lá, 80, qualquer desenho dos anos 80 não tem, porque as pessoas imaginam que Caverna do Dragão, pô, tem que ter um final, porque eles estavam tentando sair. Não tem, cara, porque na época não tinha final, não tinha os seriados, os desenhos, as histórias em quadrinhos, eles não eram pensados com começo, meio e fim. Então, eles eram pensados, muito simples. Vamos produzir. Mas eu acho também que, tá ligado, entretenimento. Mas eu acho também o seguinte, no caso de Caverna do Dragão, eu acho que não é só uma questão, eu concordo contigo, mas não é só uma questão de mentalidade, não. Mas é que as pessoas se apegam aos personagens. E basicamente Caverna do Dragão é os moleques querendo voltar pra casa. E é uma angústia do caralho, que os moleques nunca voltam pra casa. O Uni, filha da puta, né? Maldito unicórnio do caralho. Não, eu, se eu sou um produtor americano, eu faço um filme com a porra do final desse desenho, cara, eu fico. Faturo bilhões. Sim. Só no Brasil. É. Sabe que isso me lembrou um episódio do ainda, da Caverna ainda do Dragão. Faço a Xuxa aparecer no trailer. Essa Xuxa falando, ó, finalmente o final de Caverna do Dragão, porque ela prometia no programa dela. Verdade. Eu só assisti aquela merda daquele programa por causa do desenho, né? Mas, cara, eu lembrei de um episódio da Caverna do Dragão em que aparece eu não lembro exatamente o contexto, mas aparece um piá que era amigo do Rizado, e ele vai parar, de alguma maneira ele tava sonhando, alguma coisa assim, e ele vai parar no universo, no mundo onde eles estão. E eu sei que essa curiosidade não vai agregar em nada aqui, mas eu achei interessante lembrar que o Guri fala alguma coisa do tipo assim, que fazia alguns dias que os garotos estavam desaparecidos. Tipo, e já tinha passado muitos episódios, pra eles era como se eles estivessem há meses lá, há anos lá. E o Guri fala que eles tinham desaparecido alguns dias, assim, só uma coisa assim. Ah, e o moleque voltou, né? E esse desgraçado apareceu no episódio e voltou, né? E os moleques estão lá até hoje. É verdade. Como é que era o nome dele, Tesmo? I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine. I walk the line. Vamos tentar dar uma finalizada aí nessa colcha de retalhos, então. Recomendações aí. Alguém tem alguma recomendação do que tá lendo, do que tá assistindo, que queira indicar aí? Quadrinhos eu recomendo pra Planetary, que é muito do caralho. Já encerrou a série. Muito boa. É, de seriado, eu tô assistindo Flash Forward, tô assistindo Fringe. E deixa eu ver. E Supernatural só, de interessante que eu posso recomendar. Ah, pera aí. Histórias do Hércules. Diogo. Bem, de quadrinhos eu recomendo John Hats, do Jim Palmiotti, você pode procurar. Saiu encadenado com as primeiras histórias aqui no Brasil, mas procure tudo, vai no Action Comics, procura abaixo, porque a história é foda pra caralho. E de música eu recomendo o Heavy Saurus, que foi até tema do Palhetada da semana passada, que aliás eu mandei a dica pro Duende. E de seriado, eu tenho sempre antes de assistir seriados, eu não consigo acompanhar direito, mas saiu agora no Brasil Human Target, que é baseado no Arrest. Já desceu. Dizem que é bom. Então, essas são as dicas, por enquanto. E você, Rafael? Tem alguma dica aí pro nossos ouvintes? Ah, tem algumas. De quadrinhos eu recomendo. Vou recomendar uma coisa nacional que eu acabei de ler, inclusive vou fazer uma resenha pro Areva, que é o Necronauta. Pra quem reclama que não existe super-herói no Brasil, é uma boa pedida. É o mais próximo de um super-herói brasileiro que não copia, pelo menos, assim, pelo menos não, tenta não copiar os modelos americanos, que a gente pode ver aí. As histórias são bem bacaninhas, não salvam o mundo dos quadrinhos nacionais, mas vale a pena. De livro, eu recomendo um livro que tem indiretamente a ver com quadrinhos, que é o Livro das Mentiras, que saiu há pouco tempo aqui. Que é do Brad Meltzer, que eu tô lendo, não terminei de ler, mas é bem bacana, além do autor, né, já ter sido o cara que fez Grande Identidade e fez uma fase ali da Liga, a história também tem a ver com a morte do pai do Superman, e então a trama é bem bacana, assim, não vou falar muito, mas só pela trama o livro já vale, assim. E de série eu recomendo ver, já pra recomendar uma série recente, que é uma série que eu tô curtindo, assim, tô achando bem bacana, e na verdade é a única série que eu tô assistindo. Aí, de música, eu recomendo o Global Bordel. E era isso. Bora! Diga lá as suas recomendações. Então, de quadrinhos eu recomendo que vocês entrem no Porra Maurício, que é a melhor coisa que eu tenho lido de quadrinhos nos últimos tempos. E cara, de séries, eu comecei a assistir agora, porque eu sempre gostei muito de séries passadas em universidade, essas coisas assim, mas nunca mais tinha saído nada que prestasse. E eu tô assistindo Greek, cara. Não é Glee, tá? É Greek. Eu assisti essa aí. Cara, Greek é bacana, cara. Assisti dois episódios, assim, achei legal. É um nerdzinho que entra pra faculdade, a irmã dele é popular pra caralho na faculdade, e ela meio que renega ele, e o nerd acaba se dando bem, entrando naquelas fraternidades. É legalzinho, cara. Aparentemente, os dois primeiros episódios que eu assisti, claro, tem humor, tem muito humor, assim, é bem divertido, e sei lá, é o que eu recomendo. Eu recomendo Lost também, tá acabando agora, assista tudo, que tá foda pra caralho. Isso aí. Bom, só pra não deixar o pessoal aí achando que é lorotinha, a participação especial que tava prevista aí seria a Pim, mas infelizmente alguma coisa aí deve ter impedido ela de participar. Ela tá tomando banho até agora. Filho. É, pode ser, não sei. Ela ia fazer chapinha. Mas... Sim, demora esse negócio, poxa, dá um desconto. Mas se vocês quiserem aí ouvir sobre também um tema similar a esse aqui, vocês podem ouvir que tem lá pra download no Areva, o podcast dos leitores lá do MDM, que a Pim comandou e fala similarmente isso aí. Fala também do que, como que ela começou a ler quadrinhos e tal. Mais ou menos a mesma linha. E com outras pessoas também que participaram lá. Acho que o Star participou. E teve outras pessoas também. Acho que o Pod, o Dr. T. É, pessoas não importantes. As pessoas que não. Que já foram, inclusive, leitores do Areva ou são. Se são ainda, dê um alô aí, pessoal. E acho que o Talma também. E é isso aí. Alguém quer fazer alguma consideração final? Mandar um oi pra tia? Pô, gostei muito do bate-papo. Cala a boca, deixa eu falar. Gostei muito do bate-papo aqui, a história foi bacana. O comecinho foi meio arrastado, chato pra cacete, mas depois foi da hora, hein? Gostei bastante, hein? Se tiver outros, eu quero participar. Acho que deixou os velhos falando hoje, né? Diogo, considerações finais aí. Você que falou tanto hoje. Eu tenho uma consideração final. Eu vou continuar falando nada, porque eu não tenho mais o que falar. Então, até a próxima. É um monossílabo esse rapaz. Rafael. Quem estiver ouvindo, obrigado por ter ouvido aí, né? E continue acompanhando o Areva aí, que a única coisa certa é que sempre acontece alguma coisa completamente imprevisível. Então, sempre fiquem ligados no blog. Cara, a gente precisa marcar um boteco pra gente conversar, hein? Isso aí, vamos. Dá, com certeza. Tomar uma cervejinha, bater um botecão, rapaz. Não, peraí. Quem é que tá falando que tem que marcar um boteco? É, o cara que nunca aparece. Né? Ah, tá, só pra saber. Quero que não apareceu no churrasco de tinta, eu quero que não apareça em nada. Isso aí, pessoal. Olha só, o blog tem um pouco mais de 2 anos, né? E só agora, recentemente, com mais de 2 anos, a gente conseguiu começar a gravar podcasts. Então, vocês aguardem aí, daqui a uns 7 anos, o primeiro videocast. E até 2030, o Areva The Movie nos cinemas em todo o Brasil. No cinema perto de... Pô, a gente podia fazer um videocast com meia, né? Que tal? Só pra finalizar aqui rapidinho, eu lembrei de uma coisa, falando que o blog tem pouco mais de 2 anos, e eu acho legal falar isso, nós estamos com mais ou menos 6 mil acessos por mês, eu acho que é um número bastante expressivo pra um blog que tem pouco tempo de vida aí, né? Acho que parabéns pra nós aí. Não é nada, porque tem 15 escritores, cada 15 escritores acessa 3 vezes por dia, então... Não, mas aí é que tá, cara, são 6 mil acessos, são 6 mil IPs diferentes. É o Freud, tem rede lá onde ele trabalha. É, eu boto todas as máquinas pra acessar o Areva. O estagiário que chegou lá agora, eu boto ele todo dia pra acessar o Areva. Para aí. Página inicial. Ah, tá explicado. Isso aí, pessoal. Foi bom pra vocês, então fumem um cigarrinho. E até o próximo podcast. Whatever. Tchau! Vocês já pararam pra pensar o quanto Lost é parecido com X-Men, cara? Não. Ele é parecido com vamos nos referir aos personagens, desculpa, não à história, aos personagens. Uhum. O Jack é o Ciclope. Verdade, O Sawyer aí a... é o Wolverine. E pare pra pensar, tipo, vamos aprofundar nisso. Como é que é o nome verdadeiro do Wolverine? Logan. O verdadeiro. Ah, o verdadeiro é James. É James. Por que que ele usa o nome de Logan? Porque ele acha que é mais macho? Não, é por causa do cara aquele lá do pai do cão, não era? Pai do cão, que é o filho da puta lá, que acaba causando a morte dos pais dele. Certo? Exato. Lembrei. Como é que é o nome verdadeiro do Sawyer? É James também, né? Por que que ele usa o nome de Sawyer? Porque é o nome do cara, filho da puta, que causou a morte dos pais dele. É verdade, cara, puta merda. Fora que daí nós temos a briga pela menina, Kate, que seria a Jean. E porra, tem o professor Xavier, né, cara? O John Locke é o professor Xavier. Uma cadeira de roda. Pô, cara, cadê o quê? É numa ilha deserta, volta a andar. E a ilha é a Terra Selvagem, né? A ilha é a Terra Selvagem. Não, a ilha é a ilha de Krakoa lá, onde todo mundo ficou preso lá e não consegue sair. Ah, é. É verdade. A ilha é viva. Como nada se cria, tudo se copia. Cara, fantástico como esse podcast. A gente começa falando sobre cenoura e termina com um transatlântico, né? Mas que bom, né? É, mas é isso que é legal, né? É isso que é legal no Areva. É assim que o Areva começa também. A semana começa com um cenoura e termina com o transatlântico. Exatamente. Areva, literalmente. O nosso, cara, o primeiro post da semana é tipo sobre Metallica. O último post da semana é sobre a novela das oito. Então. Não, tem de tudo. O Areva é pra todos os gostos. É uma concha de retalho. Mas é o famoso atirar pra todos os lados e tentar acertar em alguém, né? Não, pelo menos uma pessoa vai gostar daquilo que você tá escrevendo. Nem que seja você mesmo, né? A pessoa vai entrar, vai olhar alguma coisa ali, vai ter que ela me que interessa. Eu tô pensando em falar com a minha mãe pra ela botar uma coluna só fazendo resumo de novela. Ô, é boa, audiência.